disseram pra você que não tem jeito não. A tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que este era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Oh, ele contempla a sua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar. De cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Eu já decretou na glória, comecei a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. De cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, comece a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Eu posso ver o inimigo correndo, e pela fé já vejo anjos descendo. É hoje o dia, pode comemorar. Sua vitória acabou de chegar. E quem falou que este era o teu fim, vai contemplar a mão de Deus sobre ti. Em tua mesa vai ter que se assentar. A tua história hoje Deus vai mudar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Eu já decretou na glória, comece a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você é mais Deus.